canto dos malditos te segue, hipnotiza, sujando teu orgulho, tua mente paralisa, te joga do outro lado, te faz domesticado, transforma-me preto no brinquedo de plástico. Não, não é mágico, não é feitiçaria, você que se iludiu com o veneno do fascista, que invade a quebrada com discurso verminoso, manipula, articula o cárcere do povo. A Rede Globo ofendendo todo preto, em rede nacional, o sangue faz dinheiro. Seus atorzinhos de merda, fala mal de Teresina, Kaique Brito, Marauê, rabo cheio de cocaína. Playboy de pele branca, vive de fantasia, quer ser popstar, mas aqui vocês vacila. Teu show foi cancelado, bonito pra tua cara, segura teu cachê aqui no peso da palavra. Tu tá pensando o quê? Zé Ruela, essa tu tá devendo pra todas as favelas. Não volta mais aqui, sangue podre, racista. Fecha a boca que a revolta é nordestina. Sangrou, sangrou, entre o céu e a terra o monstro se revelou. Sangrou, sangrou, no olhar do favelado a revolta se instalou. Sangrou, sangrou, entre o céu e a terra o monstro se revelou. Sangrou, sangrou, no olhar do favelado a revolta se instalou. A vagabunda na TV sempre sorrindo, sua alma condenada no oitavo círculo. Parece tudo lindo, parece uma maravilha. A ratazana mentirosa tá na mídia. A Xuxa é uma víbora venenosa, feito um cão. Quem rouba sua criança é a fada da televisão. Exploradora de menor, rouba daquele que passa fome e sol. É luxúria, luxúria, mentira. Vira destaque na novela, nas revistas. Sangrou, sangrou, entre o céu e a terra o monstro se revelou. Sangrou, sangrou, no olhar do favelado a revolta se instalou. Sou favelado entre o céu e a terra, olhar desconfiado passando nas vielas. O ódio é sequela nas trevas, meu mundo. Quem rasga o amor pro sorriso dos imundos? Sei que vale tudo quando o discurso é sujo. Político corrupto que sempre sai no lucro. Chega de terno escuro, vem, traz a morte. Quem joga droga aqui não morre de overdose. Tem privilégio, tem poder, tem dinheiro. Compra toda a polícia, abastece os boqueiros. É o rei do crime que ainda usa capuz. Faz orgia com as putas lá na Bete Cuscuz. Acende a luz que o espetáculo é do mal. Lucifer te seduz na Igreja Universal. Pastor, o chacal chega a ser repugnante. Tem a mesma ganância que o vampiro tem pro sangue. Faz miséria, vomita o veneno. Quem paga teu salário te escraviza ao longo tempo. Meu mundo complicado é uma selva na loucura. Pivete viciado, noiado na fissura. Desconhece seu valor, o que cheira não é flor. O canto dos malditos manipula sua dor. Sangrou, sangrou, entre o céu e a terra o monstro se revelou. Sangrou, sangrou, no olhar do favelado a revolta se instalou. Sangrou, sangrou, entre o céu e a terra o monstro se revelou. Sangrou, sangrou, no olhar do favelado a revolta se instalou.